Sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Segundo alguns pesquisadores, este é o som de algumas estrelas. Segundo a Rio Sul Rádio, este é o som de algumas estrelas. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. Come on and try, now's the time, cause you're free to do what you want to do. You got to live your life, do what you want to do. Sul Rádio. 10:37. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. But it's written in the past. Take a good look, might be your last. Nothing cheap as words. I'm walking away before I do, I'll get the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do.